Capítulo 21. Leon tinha parado para arrumar os arreios. Ada parou na frente, surpresa pelos primeiros túneis estarem vazios. Se não lhe falha a memória, esse corredor dava no sistema de tratamento de esgoto. Depois tinha um teleférico para a fábrica, e então um elevador para o subterrâneo. As condições provavelmente ficarão piores quanto mais perto do laboratório ficarem. Mas continuara desse jeito, ela já estava começando a ficar otimista. Leon esteve bem quieto desde que entraram no esgoto, falando só o necessário. Cuidado onde pisa, espere um minuto, que caminho devemos seguir. Ele era corajoso, pelo menos acima da média entre os cabeças do departamento, e atirava bem. E não sabia nada sobre mulheres. Quando ela cortou a tentativa dele de confortá-la, ele ficou confuso e machucado. E agora ele não sabe como interagir com ela. Leon preferiu se calar do que ser rejeitado de novo. Ele chegou na interseção em T, do corredor vazio, pensando no lugar mais fácil para se livrar de Leon. E viu a mulher, na hora em que atirou. Bam! Ada sentiu lascas do concreto espirrarem em seu ombro enquanto erguia a bereta, uma onda de emoções e percepções no instante que levou para reagir. Ela não teria tempo para reagir. O próximo tiro a mataria. Brava por ter sido tão estúpida. E reconheceu a mulher. Birkin. Ela ouviu o segundo tiro, e então foi golpeada, empurrada do caminho e caindo no chão enquanto Leo chorava de dor, e, surpresa, seu corpo ainda caindo sobre o dela. Ada respirou fundo, chocada assim que entendeu o que tinha acontecido, assim que Leon rolou e agarrou o braço. Ela ouviu passos correndo, Leon gemendo e sentou. Oh, meu Deus, essa não. Ele levou um tiro. Por mim. Ada se levantou, inclinando ele. Leon. Ele olhou para ela, mordendo por causa da dor. Sangue vazava por entre seus dedos, pressionados contra seu ombro esquerdo. Eu estou bem. Ele suspirou, apesar de pálido e sofrendo. E ela achou que estava tudo bem. Devia estar doendo muito, mas não ia... não irá morrer. Eu teria morrido. Leon salvou a minha vida. E na cauda desse pensamento, Annette Birkin, ainda viva. Aquela mulher. Ela disse, sentindo-se culpada enquanto virava para correr. Eu preciso falar com ela. Ada decolou, fazendo a curva e descendo o corredor, uma porta aberta no fim. Leon sobreviverá. E se conseguir alcançar Annette, todo esse maldito pesadelo acabará. Ada tinha estudado as fotos, sabia que era a esposa de Birkin. E se ela não estiver com a amostra, com certeza sabe onde está. Ela cruzou a porta e parou antes de pular em outro túnel cheio de água, ouvindo, analisando a superfície da água. Nenhum respingo de água, mas haviam algumas ondas à esquerda. E uma escada de mão na parede, levando ao túnel de ventilação acima. Ada pulou na água e foi para a escada na parede da frente. O túnel continuava para a esquerda, mas não tinha saída. Ela escalou rapidamente as barras, recusando-se a pensar em Leon, porque ele estava bem. Enquanto espiava o túnel e via que estava vazio, antes de cruzar um conjunto de pás. Através dele, outra olhada antes de passar por outro conjunto de pás, e desceu outra escada. A gigante câmara de dois andares que abrigava o maquinário de tratamento estava ausente de vida. Tão fria, industrial e equipada quanto esperava. Havia uma ponte hidráulica lá, erguida no andar que estava. Isso quer dizer que Annette desceu pela escada oeste, a outra única saída. Ada andou em seus mapas mentais assim que começou a cruzar a ponte. Largue a arma. Atrás dela. Ada hesitou, sentindo uma dor interior. A segunda vez que estragou tudo. Mas não obedecerá a Annette de jeito nenhum. A mira dela era ruim e Ada se estendeu, preparando para se jogar, girar e atirar. Bum-bim! O tiro acertou o chão à direita de Ada. Annette a tinha. Ada derrubou a arma, erguendo as mãos devagar, virando para a cientista. Jesus, eu mereço morrer por isso. Annette Birkin andou até ela, uma Browning 9mm tremendo em uma mão estendida. Ada recuou ao ver aquela arma balançando, mas viu uma oportunidade quando Annette se aproximou, passando a uns 3 metros dela. Muito perto e à beira de um colapso, não é? Quem é você? Qual é o seu nome? Ada exalou forte, gaguejando sua voz. Ada. Ada Wong. Por favor, não atire. Por favor, eu não fiz nada. Annette franziu. Ada Wong. Reconheço esse nome. Ada era o nome da namorada de John. É, John Ho. Mas como você sabe? Você sabe onde ele está? Eu sei porque John trabalhou com meu marido, William. Você já ouviu dele, claro. William Birkin, responsável pela criação do T-Virus. Annette mostrou um pouco de orgulho e desespero, dando esperanças a Ada, uma fraqueza que podia ver. Ada tinha lido os arquivos sobre William, leu sobre a firme subida pela hierarquia da Umbrella, os avanços em virologia e sequenciamento genético, e sobre a ambição científica que o tornou um verdadeiro sociopata. Parece que sua esposa estava com os mesmos planos. Isso significa que a senhora não teria problemas em puxar o gatilho. Seja tola e não a faça duvidar. T-Virus? O que é? Ada piscou e arregalou os olhos. Dr. Birkin? Espere, Birkin, o bioquímico? Ela viu um feixe de prazer no rosto de Annette, mas logo se foi, ficando só desespero. Desespero e maldade em seus profundos e vermelhos olhos. John Ho está morto. Ela disse friamente. Ele morreu há 3 meses atrás na mansão de Spencer. Minhas condolências. Mas depois você vai se juntar a ele, não vai? Você não vai levar o D-Virus de mim. Você não vai tê-lo. Ada começou a tremer. T-Virus? Por favor, eu não sei do que você está falando. Você sabe. Annette apertou os dentes. A Umbrella mandou você para roupá-lo. Você não pode mentir para mim. William está morto para mim agora. A Umbrella o tirou de mim. Eles o forçaram a usá-lo. Eles o forçaram. Ela parou, seu olhar distante. Ada esticou-se, mas Annette voltou seus olhos molhados de lágrimas, a arma apontada para o rosto de Ada. Eles vieram uma semana atrás. Ela respirou. Eles vieram para pegá-lo e atiraram no meu William quando não daria as amostras. Eles levaram a maleta. Eles levaram todos os finais, ambas as séries, exceto pela única que William guardava. O D-Virus. A voz de Annette virou um grito de repente. Ele estava morrendo, você não vê? Ele não tinha escolha. Ada entendeu. Entendeu tudo. Ele injetou em si mesmo, não foi? A cientista acenou, seu mole cabelo loiro caindo nos olhos. Sua voz suave novamente. O vírus revitaliza funções celulares. Ele... O vírus mudou William. Eu não vi o que ele fez, mas eu vi os corpos dos homens que tentaram matá-lo. E ouvi os gritos. Ada se aproximou, como se para confortá-la, suas expressões como uma máscara de simpatia. Mas Annette levantou a arma de novo. Mesmo na tristeza, ela não deixaria Ada se aproximar. Mas já é perto o suficiente. Eu sinto tanto. Ada disse, abaixando os braços. Então, o D-Virus, ele vazou? Ele infectou toda a Recon? Annette balançou a cabeça. Não. Quando os assassinos da Umbrella foram parados, a maleta foi quebrada. O T-Virus vazou. Os funcionários do laboratório atingidos pelo aerotransmissível foram contidos, só que haviam ratos, entende? Ratos no esgoto. Ela pausou, seus lábios tremendo. A não ser que William, meu querido marido, já tenha começado a se reproduzir. Implantando embriões, replicando. Ainda não deve ser hora para isso, mas eu... Ela parou, seus olhos estreitando, a maldade fluindo novamente. Seus olhos avermelhados brilhando com paranoia. Preparar-se. Você não pode tê-lo. Annette gritou, saliva voando de seus lábios rachados. Ele deu sua vida para mantê-lo longe de você. Você é uma espiã. E você não pode tê-lo. Ada agachou e pulou, jogando seus braços sobre os de Annette, empurrando a arma para cima e longe das duas. A Browning descarregou, mandando uma bala para o teto enquanto lutavam pelo controle da arma. Annette estava fisicamente mais cansada, mas era dirigida por demônios de ódio e perda, o cume de sua insanidade, dando as forças. Ada soltou a arma de repente e Annette tropeçou. Ela caiu no corrimão da ponte e Ada golpeou-a com um cotovelo na barriga, o centro do equilíbrio. E Annette virou, sua boca aberta de surpresa, seus lábios tentando se equilibrar. E ela mergulhou sobre o corrimão, silenciosamente. Nenhum som até o thump de seu corpo atingindo o chão a uns 6 metros abaixo. Droga! Ada cochichou, olhando para baixo. Annette ficou lá de barriga para baixo e parada, a arma ainda apertada em sua mão. Isso é ótimo. Cair numa emboscada pela segunda vez e matar a única maluca que podia te dizer onde estavam as amostras. Um baixo gemido flutuou do corpo de Annette Birkin. E ela se moveu, arqueando as costas, tentando rolar para o lado. Droga, droga, droga. Ada virou e correu pela ponte, pegando a bereta enquanto corria para o que parecia um painel de controle ao lado da escada para o túnel de ventilação. Ela tinha que abaixar a ponte e pegar a net antes que fugisse. Mas o painel era para a ventilação. E enquanto outro doloroso gemido, um pouco mais alto, ecoou pelo lugar, Ada soube que não tinha muito tempo. O depósito de lixo... Eu posso cruzar o depósito e pegar um dos túneis. Enquanto pensava isso, já estava correndo para a escada oeste, esperando que a cientista estivesse machucado bastante para ficar lá 1 minuto ou 2. Havia uma pequena sacada no final da ponte onde dava para ver o depósito, e a escada de mão na parede à direita. Ada desceu o mais rápido que podia, pulando no chão de cimento, na última barra. O depósito de lixo era uma grande área quadrada, as paredes amontoadas com materiais industriais. Ferro velho amassado, canos enferrujados, painéis cobertos de fio, papelão podre. Ela desceu do patamar e pulou em quase 1 metro de lodo, a fria meleca passando de suas pernas. Ela não se importava, só queria pegar a senhora Birkin e encerrar suas horas em Recon. Foi quando algo se mexeu. Abaixo do opaco e fedorento líquido, algo grande se moveu. Ada viu que poderia ser o dorso de um réptil. Viu e ouviu uma pilha de tábuas caírem na água a uns 3 metros à frente no mesmo instante. Você deve estar brincando. Seja lá o que for, era grande o bastante para fazer Ada esquecer a net. Ada voltou para o patamar e pegou o impulso, sem tirar os olhos das ondas de lodo, que de repente subiram num violento espirro de escuridão e na direção dela. Ada ergueu a bereta. E começou a atirar. Havia um pequeno elevador no canto da vazia sala de reuniões, um quadrado de metal que aparentemente descia. Claire foi até ele, fétida água pingava de suas roupas, terrivelmente perdida e ansiosa para continuar andando e achar a Sherry. Por favor, esteja viva, querida, por favor. Ela tinha visto o tubo de drenagem, mas não Sherry. E depois de agonizantes e longos momentos gritando na água agitada e tentativas de entrar no buraco, ela acabou abandonando o esforço. Sherry se foi, talvez afogada, talvez não, a não ser que o fluxo de água revertesse. Sherry não voltaria. Claire achou os controles da pequena plataforma e apertou o botão. O motor escondido zuniu e o elevador desceu, levando-a para outro provável corredor vazio, talvez outra sala desconhecida. Ou pior, direto para outra criatura sobrenatural. Ela apertava as mãos molhadas enquanto descia lentamente. Ela se sentia andando às cegas. Do túnel onde Sherry desapareceu, ela só passou por um corredor pouco iluminado e uma sala de reuniões não decorada e de alguma forma esterilizada. O elevador estava descendo num corredor e ela se agachou, apontando a arma de Irons enquanto a nova localidade aparecia. O corredor de concreto tinha outro elevador na outra ponta e tinha uma interseção para a esquerda no meio dele. E próximo à junção havia um corpo encostado na parede, o que parecia ser um policial. Ela sentiu uma mistura de choque e sofrimento, arregalando os olhos enquanto olhava para as feições do policial, a cor do cabelo, o físico. É o... Leon? Antes do elevador tocar o chão, Claire pulou e correu para a figura. Era Leon, e não estava se mexendo, mas respirava, e assim que ela se agachou na frente dele, seus olhos abriram. A mão dele estava em seu braço esquerdo, os dedos molhados de sangue. Claire? Seus olhos azuis pareciam claros, cansados, porém conscientes. Leon? O que aconteceu? Você está bem? Eu levei um tiro. Devo ter apagado por um minuto. Ele cuidadosamente tirou a mão, expondo um pequeno e rasgado buraco acima da axila. Parecia doloroso. Não, pelo menos, não sangrava muito. Estremecido, Leon colocou o tecido de seu uniforme sobre o buraco e pressionou a mão sobre ele. Dói pra diabo, mas acho que vou sobreviver. Ada, onde está Ada? Dizendo a última frase quase frenético, Leon fez força para se desencostar da parede. Com um suave gemido, ele soltou, sem condições de se mexer. Fique parado. Descanse por um minuto, Claire disse. Quem é Ada? Eu a conheci na delegacia. Eu não consegui te achar e descobrimos como fugir de Raccoon pelos esgotos. A cidade não é segura. Houve algum tipo de vazamento no laboratório da Umbrella e Ada quis partir logo depois. Alguém atirou em nós e eu fui atingido. Ada foi atrás do atirador, descendo o corredor. Ela disse que era uma mulher. Ele balançou a cabeça e franziu. Eu tenho que achá-la. Eu não sei quanto tempo fiquei apagado, mas... não mais do que alguns minutos. Ela não deve ter ido longe. Ele tentou se mexer de novo e Claire o impediu, empurrando-o de volta. Eu vou. Eu estava com uma garotinha que agora está perdida nos esgotos. Talvez eu ache as duas. Leon hesitou, depois acenou, desistindo. Como está de munição? Ah, 7 nesta. Ela conferiu a arma que pegou da viatura e colocou na cintura. Parece que aquele passeio foi milhões de anos. E 17 nesta. Ela ergueu a arma de Irons e Leon acenou de novo, sua cabeça rolando cansadamente. Certo. Isso é bom. Eu te seguirei em alguns minutos. Tome cuidado, tá? E boa sorte. Claire se levantou, desejando que tivessem mais tempo. Ela queria contar sobre Chris e Irons, Mr. X e o T-Virus. Ela queria saber o que ele sabia sobre a Umbrella, ou se sabia onde ficava a saída do esgoto. Mas essa Ada deve estar enfrentando um atirador nesse momento e Sherry pode estar em qualquer lugar. Leon fechou os olhos. Claire virou e foi para a interseção, imaginando se algum deles sairá disso com vida. Capítulo 22. Annette doía por toda a parte. Ela se sentou vagarosamente, enjoada com as centenas de dores que gritavam por sua atenção. Seu pescoço e estômago doíam. Tinha torcido o pulso e seus joelhos pareciam inchados. Mas foi a aguda dor em seu lado direito que era pior. Ela achava que tinha quebrado uma costela. Sou horrível, horrível mulher. Annette se inclinou, segurando seu tenso pescoço com uma mão machucada. Mas só viu metal e sombra. Ada Wong, a vagabunda da Umbrella, aparentemente fugiu. Ela fingia não saber de nada, mas Annette não era burra. Ada já devia estar a caminho do laboratório, ouvindo atrás dela, ansiosa para terminar o serviço. Umbrella. A Umbrella fez isso. Annette se ajoelhou, usando sua raiva para superar a dor. Ela tinha que chegar ao laboratório antes dos espiões. Mas estava tão machucada. Não posso deixar roubarem o trabalho dele. Ela cambaleou até a porta da imensa sala, um braço envolto em seu ardente peito, e parou inclinando a cabeça para ouvir. Tiros, ecoando pelo frio ar, vindos da área de despejo. E um segundo depois, ela ouviu um tremendo assobio, mais tiros e respingos de água. Annette sorriu, um sorriso apertado e sem humor. Talvez ela chegue no laboratório antes. A ponte. Abaixe a ponte. Não a deixe escapar. Cansada e dolorida, Annette foi para os controles hidráulicos e acionou a ponte. Os poderosos motores da ponte abafaram os barulhos da batalha, a plataforma rotacionando e descendo até travar com um pesado clank. Annette se desencostou da parede, caindo sobre os controles perto da porta. Ela viu os controles do túnel de ventilação e os ligou, ainda sorrindo enquanto as pás começavam a roncar lá em cima. Ada teve problemas no depósito de lixo e Annette não vai deixá-la voltar por onde veio. Com a ponte abaixada e as pás girando, a senhorita Wong terá que lutar pelo caminho. Tomara que seja um bando de Lickers, sua vadia. Espero que estejam fazendo em pedaços. Annette saiu dos controles e caiu. A dor e a tontura eram demais, seus ralados e inchados joelhos acertando o chão, espetando agulhas de agonia por suas pernas. E a porta à sua frente abriu. Annette ergueu a arma, mas não era capaz de mirar, gastando o que restava de sua força para não gritar de sofrimento e frustração. William, está doendo tanto, sinto muito, mas eu não posso. Uma jovem mulher se agachou na frente dela, com um olhar de preocupação no rosto. Ela vestia shorts e um colete pingando água de esgoto, e segurava um grande revólver, não apontando diretamente para Annette, e não apontando para lugar nenhum também. Outro espia. Você é Ada? A garota perguntou, tentando tocá-la. Era mais do que Annette podia suportar, ser tocada pela dó de algum espião corporativo. Afaste-se de mim! Annette resmungou, estapeando fracamente a mão estendida da garota. Eu não sou o seu contato, e eu não tenho em mim. Você pode me matar, mas não vai encontrá-lo. A garota se afastou, um olhar de confusão em seu sujo rosto. Achar o quê? Quem é você? As perguntas de novo, e a fúria passou, deixando-a insensível. Annette estava cansada de jogos. Doía demais e já não era mais capaz de lutar. Annette Birkin, ela disse exausta. Como se não soubesse. Ela vai me matar agora. Está acabado, tudo acabado. Annette não podia fazer nada. Lágrimas desceram das suas bochechas. Lágrimas tão fúteis quanto seus planos. Ela desapontou William. Ela falhou como esposa e como mãe. E até mesmo como cientista. Pelo menos acabará agora. Finalmente haverá um fim para a angústia. Você é a mãe de Sherry? As palavras da garota a atordoaram, tirando-a de sua exaustão como um tapa na cara. O quê? Quem? Como você soube sobre Sherry? Ela está perdida nos esgotos. A moça disse, sua voz rápida e desesperada enquanto guardava a arma no cinto. Por favor, você tem que me ajudar a encontrá-la. Ela foi sugada para um tubo de drenagem e eu não sei onde procurar. Mas eu pedi para ela ir à delegacia. Annette lamentou, toda a dor física esquecida, seu coração pulsando horríveis ondas de descrença. Por que ela está aqui? É perigoso. Ela será morta. E o D-Virus? A Umbrella vai achá-la. Eles vão pegá-lo. Por que ela está aqui? A garota se estendeu para ajudá-la de novo, levantando-a, e Annette não lutou, muito fraca e assustada para isso. A garota olhou intensamente, parecendo culpada, com medo e esperançosa ao mesmo tempo. A delegacia foi tomada. Para onde a drenagem vai? Por favor, Annette, você precisa me dizer. A verdade mostrou-se como um raio de luz em sua exaustão e medo. A drenagem vai para o tanque de filtragem, que é perto do bonde da fábrica. A rota mais curta para os laboratórios. Era um truque. A garota estava usando Sherry para chegar no laboratório, para pegar informações sobre o D-Virus. Sherry ainda estava na delegacia, segura e bem. E tudo isso é uma armação. Mas a Umbrella conhece o caminho. Por que ela perguntaria algo que já sabe? Não fazia sentido. Annette ergueu a arma, seu dolorido pulso tremendo, e se afastou da garota. Sua confusão e perguntas eram demais. Por isso não podia fazer nada, não podia apertar o gatilho. Não se mexa. Não me diga. Ela disse, ignorando a dor, enquanto abria a porta. Eu vou tirar, se tentar me seguir. Annette, eu não entendo, eu só quero... Cale a boca. Cale a boca e me deixe em paz. Será que vocês todos não podem me deixar em paz? Ela passou pela porta, surpreendendo a garota, apertando seu braço contra a costela, contundida ou quebrada assim que fechou a porta. Sherry. Era uma mentira. Tinha que ser. Mas não mudaria nada. Ela ainda podia. Tinha que voltar para o laboratório e terminar o que começou. Virando, mancando e tossindo, Annette se apoiou na fria parede do túnel conector, deixando cada doloroso e terrível passo lembrá-la do que a Umbrella fez. Uma fria e quieta caverna. As paredes brilham com gelo e eu estou perdido. Perdido, exausto, correndo e com medo por um longo tempo. Então eu paro e descanso. Tão quieto, tão frio. Mas meu braço dói. Eu estou sentado contra uma parede onde nasceu espinhos. E um deles está cavando minha pele, me espetando. Dói tanto. E eu tenho que me levantar. Eu tenho que encontrar alguém. Eu tenho que... levantar. Leon abriu os olhos, a par de que tinha apagado novamente. A percepção fez respirar fundo, o súbito medo fazendo-o completamente acordado. Heida, Claire, Jesus, quanto tempo? Ele gentilmente tirou a mão do braço, o sangue grosso entre seus dedos. Dói, mas não tanto quanto antes. E o sangramento havia parado, pelo menos na entrada. Os farrapos e seu uniforme tinham grudado no ferimento, formando um curativo. Ele se inclinou, tentando tocar onde a bala tinha saído. De novo, havia tecido sobre a dor pulsante do ferimento. Não estava certo, mas só de pensar que a bala tinha varado sua carne sem acertar o osso, ele foi extremamente sortudo. Mesmo se tivesse arrancado meu braço, Ada ainda estaria por aqui. E eu mandei Claire atrás dela. Eu preciso ir atrás delas. Apertando os dentes, Leon se levantou com um braço bom, seus músculos frios e duros por causa do concreto úmido. Seu ombro esquerdo raspou na parede e ele ofegou quando a dor intensificou brevemente. Leon esperou passar, respirando fundo, pensando que poderia ter sido bem pior. Quando finalmente de pé, decidiu que aguentará. Ele não estava enjoado e apesar de haver sangue na parede e no chão, não era tanto quanto imaginava. Cuidando para não mexer no ferimento, Leon virou e desceu o corredor até a porta fechada, andando o mais rápido que podia. Depois da porta, deu de cara com outro túnel cheio de água que ia para os dois lados. Havia uma escada de mão à sua frente à esquerda, mas nem pensou em subir com um braço ferido. Além disso, havia um ventilador barulhento no topo da escada. Ele desceu do patamar e foi para a direita, na escura água, esperando achar pistas de Ada e Claire. Perseguiram o atirador. Como pôde fazer aquilo? Como pôde me deixar lá? Depois do confronto com o monstro vomitante, ele jurou não assumir mais nada sobre Ada Wong. Ela era flertiva e insociável. E se ela aprendeu a tirar brincando de paintball, ele era um executivo de banco. Mas apesar de seu confuso comportamento e provável duplicidade, ele gostava dela. Ela era esperta e confiante, ela era bonita. E ele assumiu que havia uma pessoa decente sob aquela contraditória fachada. E ela o deixou para trás e foi pegar o atirador. Deixou você rolando no chão com uma bala no braço. É, ela é ótima. Peça em casamento. Ele chegou onde o túnel se dividia. Havia um portão trancado à direita. Então Leon seguiu à esquerda, olhando as grossas sombras. Ele devia ter ido com Claire. Ele parou, ouvindo algo. Tiros distantes e abafados, vindo de algum lugar à frente, distorcidos pelo labirinto de túneis, que compunham um sistema de esgoto. Ainda armado, Liam apertou o ferimento e começou a correr, devagar, por causa da água. Mas quando os tiros pararam, ele achou um motivo para ir mais rápido. Havia uma passagem à frente. Uma fraca luz amarelada vinha de lá. Mesmo antes de chegar, viu que teria de escolher. Diretamente à frente estavam um alto degrau e uma pesada porta na parede do fim do túnel. A água caía do teto como uma cachoeira. Uma escolha óbvia, exceto... Leon parou na passagem iluminada, olhando. Outra porta, e ele não tinha tempo para decidir. Os tiros podiam ter vindo de qualquer lugar. Pam, pam! Para a esquerda. Leon subiu no patamar, sentindo mais dor, sentindo um molhado quente no pulso. Ele ignorou isso, indo para a porta e abrindo-a. Ouvindo mais tiros enquanto passava pela ponte no meio da grande câmara e ia até a próxima porta. Ele entrou em um frio corredor, só que bem maior e mais largo que os outros, provavelmente algum tipo de corredor para transporte de equipamentos pesados. Ele virava para a esquerda e esquerda de novo, caixas e cilindros de aço na esquina da primeira curva. Acetileno, talvez oxigênio. Bom Deus, o que leva tantos tiros e não morre? Ele ouviu mais tiros e água espirrando. Em um som diferente, um profundo e gutural assobio. Estranhamente familiar, mas muito alto para ser possível. Um milhão de cobras, milhares de gatos gigantes, algum terrível dinossauro. Ele correu finalmente, desistindo de manter o ferimento fechado, precisando do braço livre para ganhar mais velocidade. O fim do túnel estava perto. Ele viu um painel de luzes piscando e uma abertura à esquerda. Outra grande porta de abastecimento. E ele parou bem a tempo de não entrar na linha de fogo, assim que outra rápida sucessão de tiros soou, assim que um tenebroso impacto na água fez chover no chão, como um grosso lençol. Pare! Eu estou entrando! Ele gritou e ouviu a voz de Ada, sentindo um alívio apesar do horror que estava à frente. Leon. Ela está viva. Ele ergueu a arma, seu ferimento sangrando agora. Ele apareceu na comporta aberta, tábuas quebradas nadando no turbulento líquido. Ela estava num pequeno patamar de concreto ao lado de uma escada de mão, apontando a bereta para a piscina de lixo. Ada, o que... Splash! Uma gigante explosão saiu do lago e o jogou contra o corredor. Aconteceu tão rápido que ele só viu depois que estava voando no ar. Ele caiu sobre o braço ferido e gritou, tanto pelo choque do que tinha visto, quanto pela dor. Crocodilo. Leon ficou de pé e correu antes mesmo de saber se conseguia levantar. E o lagarto gigante, o crocodilo de 9 metros de comprimento, subiu no corredor atrás dele com um poderoso rosnado. O cimento tremeu assim que o mamute réptil saiu das águas, galões de água escura vazando de sua mandíbula cheia de dentes. Uma boca tão grande quanto ele, maior. Leon correu. Não havia dor, seu coração martelando de pânico. E a besta rosnou de novo, um impossível berro que sacudiu seus ossos, que fez suor explodir todos os poros. E Leon deu uma olhada para trás, viu que era mais rápido que o largato gigante. Ele ainda estava subindo pela comporta. Suas pernas grossas e curtas pareciam troncos de árvores. Sua incrível cabeça, grande demais para manobrar facilmente. Leon trocou de arma, numa onda de terror, seu ferimento gritando enquanto colocava uma bala na Remington. Ele andou de lado, alcançando a curva, e descarregou todas as 5 balas o mais rápido que podia, o pesado calibre explodindo o focinho do monstro. Ele rosnou, balançando a cabeça de lado a lado, baldes de sangue emergindo de sua sorridente face, mas ainda vindo, tirando sua cauda da piscina lá atrás. Insuficiente. Não foi bastante. Leon virou e correu de novo, horrorizado em ter que se retirar, com medo do que acontecerá a Ada ao fugir do crocodilo, mas sabendo que precisará de outros 50 tiros para derrubá-lo. Ou uma explosão nuclear. E por que ele ainda estava pensando? Ele precisava fugir, e depois pensar no que fazer. Aguenta aí, Ada. Os fortes passos do gigante encheram seus ouvidos enquanto passava pelas caixas, pela fileira de cilindros de aço, e parou de correr. Seus instintos gritavam por sanidade, mas ele tinha uma ideia. Enquanto o largato dava outro passo, Leon virou e voltou. Funciona. Isso funciona nos filmes. Por favor, Deus, esteja ouvindo. Os 5 cilindros brilhantes estavam presos por uma corrente. Havia um botão para a mesma e Leon apertou. Uma ponta da pesada corrente foi para o chão. Soltando a espingarda, ele agarrou o cilindro mais próximo, seus músculos tensionando, sangue pulsando de seu braço ferido. Ele pôde sentir finos traços de suor descendo pelo peito, sentando no calcanhar para libertar o cilindro do pequeno suporte. Pronto. Leon se jogou para trás, e o tubo de gás comprimido foi ao chão, rolando alguns centímetros. Ele olhou para cima e viu que o crocodilo tinha percorrido mais 15 metros, perto bastante para ver os sujos dentes enquanto rosnava de novo, sentindo seu quente e podre hálito. Leon colocou o pé no cilindro e empurrou com toda a força, o mesmo rolando vagarosamente na direção do largato. Por uma incrível sorte, o corredor tinha uma ligeira inclinação e o cilindro ganhou velocidade, rolando em um semicírculo. Recuando, ele tirou o revólver do cinto e apontou para o tubo, forçando para não puxar o gatilho. O crocodilo avançava, sua cauda batendo tão forte na parede que fazia levantar poeira. Vamos, desgraçado! A menos de 10 metros, o crocodilo e o cilindro se encontraram, e Leon apertou o gatilho. O primeiro tiro acertou o chão, perto do tubo, e a boca sorridente abriu, a grande cabeça baixando para empurrar o obstáculo. Firme. Leon atirou de novo e... Cabum! E foi jogado ao chão quando o cilindro explodiu. Numa explosão de aço retorcido e gases, a cabeça da criatura foi obliterada, desaparecendo como um balão estourado. Quase na mesma hora, uma onda de sangue acertou Leon. Pedaços de dente, ossos e carne esfumaçada caindo sobre ele como um cobertor molhado. Enjoado, seus ouvidos unindo e braços sangrando, Leon sentou enquanto a carcaça decapitada ia ao chão, as pernas dobrando com o peso do réptil. Ele pressionou sua mão ensanguentada contra o ferimento, exausto, enjoado, dolorido e profundamente satisfeito. Te peguei, sua porcaria idiota! Ele disse e sorriu. Quando Ada veio correndo um pouco depois, foi assim que o encontrou, olhando deslumbrado e atordoado para seu serviço, sujo de sangue e sangrando, sorrindo como uma criancinha. Capítulo 23. Leon vestiu uma camisa branca sobre o uniforme. Ada rasgou-a e fez uma atadura no braço dele, uma espécie de tipóia antes de colocar a camiseta de volta. Ele perdeu sangue o bastante para estar tonto, e ele aproveitou a situação para se explicar enquanto o atendia, sentindo-se chocada com a complexidade de emoções dentro dela. E eu achei que ela me parecia familiar. Eu achava que a conhecia através de John e quase a alcancei. Mas ela deve ter me despistado. Eu me perdi nos túneis tentando voltar. Nenhuma verdade, mas Leon nem percebeu. Até o gentil modo como ela o tocava, ou o leve tremor em sua voz, enquanto pedia desculpas pela terceira vez, por deixá-lo para trás. Ele salvou minha vida. De novo. E eu acabo retribuindo tudo com mentiras. Mentiras em troco de sua generosidade. Algo mudou nela quando ele foi baleado em seu lugar. E não conseguia mudar de volta. Pior, ela não sabia se queria mudar de volta. Era como o nascimento de um novo sentimento, uma emoção que a enchia. Era desconfortável, mas também não era desprazeroso. O modo como o destruiu o crocodilo fez esse sentimento mais forte ainda. O buraco em seu braço foi só na carne, mas o sangue em seu corpo, ela sabia que doía muito. Que estava drenando-o, matando-o enquanto tentava salvá-la. Livre-se dele agora. Sua mente soou. Não deixe isso afetar seu trabalho. O trabalho, Ada. A missão. Sua vida. Ela sabia que isso era a única coisa a fazer. Mas quando ele ficou pronto e sua história foi contada, ela parou de ouvir a si mesma. Ada o ajudou a se levantar e o tirou do cenário com os restos do réptil, sem parecer ter achado uma saída enquanto estava perdida. Annette se foi. Assim que Leon tinha chamado a atenção do crocodilo, ela subiu a escada e checou, e viu que Annette teve bastante senso de ligar os ventiladores e abaixar a ponte antes de fugir. Apesar de Annette estar errada sobre os propósitos de Ada, ela terá que chegar no laboratório antes da cientista. E com Leon nessas condições, só atrasaria. Solte ele. Perca o peso. Você não é uma enfermeira, por Deus! Essa não é você, Ada. Estou com sede. Leon suspirou, sua respiração morna em seu pescoço. Olhando em seu rosto, ensanguentado e piscante, ela viu que a voz lá dentro seria mais fácil de ignorar. Ela terá que deixá-lo, mas não agora. Então vamos achar um pouco de água. Ela disse. E virou gentilmente para a direção que precisava ir. Sherry acordou no escuro, um terrível gosto na boca, um rio de água fria puxando suas roupas. Havia um estrondoso barulho à sua volta, como se o céu estivesse caindo, e por um segundo não podia se lembrar do que tinha acontecido ou onde estava. E quando percebeu que não conseguia se mover, ela entrou em pânico. O som estava enfraquecendo mais e mais até acabar, mas ela estava presa em algum rio fedorento, presa e sozinha. Ela abriu a boca para gritar, mas lembrou do monstro que berrava, depois do gigante careca e depois de Claire. Ela lembrou de Claire quando a impediu de gritar. De algum modo, a imagem de Claire funcionava como um suave toque, acalmando o cego terror e a permitindo pensar. Sugada por um buraco, e agora estou em outro lugar. E gritar não vai ajudar. Era um pensamento forte e corajoso, fazendo-a pensar melhor. Ela se desencostou da dureza atrás e percebeu que não estava presa. Ela estava contra uma fileira de barras na parede e a força da água corrente. A água corrente a tinha segurado lá, e provavelmente a salvou de ter afundado. A nojenta água ainda estava agitada, borbulhando, e o gosto ruim em sua boca significava que havia engolido um pouco dela. Pensar nisso abriu o resto de sua memória. Ela estava flutuando e de alguma forma foi revirada, engoliu o horrível líquido e apagou. Pelo menos o barulho tinha acabado, e agora que estava mais acordada, percebeu que podia enxergar. Não muito, mas o suficiente para ver que estava numa grande sala alagada e que havia um pequeno buraco de luz vindo de cima. Tem que ser uma saída. Alguém construiu esse lugar. Tem que haver uma saída. Ela nadou mais pela sala e sentiu seus dedos do pé tocarem algo duro e plano. Sentindo-se boba por não ter pensado nisso antes, ela respirou fundo e esticou as pernas, e ficou de pé. A água batia em seus ombros, mas conseguia ficar de pé. Os últimos traços de pânico se foram ao parar no meio do lugar, virando devagar, seus olhos finalmente se adaptando à fraca iluminação, e viu a escada de mão na parede ao longe. Ainda assustada, a visão das barras significava que tinha achado a saída. Sherry levantou o pé e foi para a escada, orgulhosa de como estava se virando. Sem gritar nem chorar, como Claire diz, forte. Ela começou a subir, agarrando as melecadas barras de metal que pareciam continuar para sempre. Ao olhar para baixo, só viu a água movimentando onde a luz incendia. Ela também viu a origem da luz, uma estreita fenda no teto, não muito longe de onde estava. Quase no topo. E se eu cair, não vou me machucar. Não há nada para se assustar. Sherry respirou fundo para tornar isso verdade e olhou para cima de novo. Mais algumas barras, e quando foi tocar a próxima, sua mão bateu no teto de metal. Ela empurrou com uma mão e a tampa não se moveu. Não mesmo. Droga. A palavra soou pequena e só, mas como um apelo. Sherry colocou um cotovelo em volta da barra que segurava, tocou seu colar da sorte e tentou de novo, empurrando de verdade desta vez. Ela sentiu o alçapão mexer um pouco, mas não o bastante. Ela baixou a mão, quieta, e estava presa. Por vários minutos ela não se moveu, não querendo voltar para a água, não querendo acreditar que estava presa, mas seus braços estavam começando a ficar cansados e ela não queria pular. Finalmente ela começou a descer, mais devagar do que quando subiu. Cada degrau a menos era como admitir a derrota. Ela estava a um terço do caminho para a água quando ouviu passos acima. Uma suave vibração a princípio, mas depois se difundiram em passos distintos, mais altos, se aproximando do poço que Sherry estava. Sherry deu um segundo para pensar em ignorar os passos, mas acabou subindo, decidindo que valia a pena arriscar. Pode não ser Claire, mas podia ser a única chance de escapar. Ela começou a gritar antes mesmo de chegar ao topo. Ei, socorro! Você pode me ouvir? Ei, ei! Os passos pareceram parar, e ela alcançou o topo, ainda chamando, batendo no metal várias vezes. Ei, ei, ei! Outra pancada com sua dolorida mão, e de repente estava socando o ar, uma forte luz caindo em seu rosto. Sherry? Oh, meu Deus, querida, que bom que você está bem. Claire. Era Claire. E Sherry não a conseguia ver, mas estava derretida de prazer ao som de sua voz. Fortes e quentes mãos a levantaram, quentes e úmidos braços a abraçaram fortemente. Sherry piscou e começou a perceber as características da vasta sala através da brilhante e branca névoa. Como você sabia que era eu? Claire perguntou, ainda segurando-a. Eu não sabia. Eu não conseguia sair sozinha e ouvi passos. Sherry olhou em volta, sentindo-se impressionada por Claire tê-lo ouvido. A sala era enorme, com passarelas de metal na diagonal, e a seção do chão onde tinha saído estava no canto mais longe da sala. Estou muito feliz por ver você. Sherry disse a Claire sorrindo, tão feliz e espantada quanto Sherry. Claire se ajoelhou na frente dela, seu sorriso sumindo um pouco. Sherry, eu vi sua mãe. Ela está bem, está viva. Onde? Onde ela está? Sherry ficou corada, empolgada com a notícia, mas sentindo uma incerteza, tensionando os músculos de repente, ficando difícil de respirar. Ela olhou no fundo dos olhos preocupados de Claire e percebeu que ela iria mentir de novo, que tentava dar uma notícia ruim do melhor jeito. Sherry teria deixado ela fazer isso algumas horas atrás, mas não agora. Fortes e corajosas, nós temos de ser. Diga-me, Claire. Diga-me a verdade. Claire suspirou, balançando a cabeça. Eu não sei para onde ela foi. Ela estava... com medo de mim, Sherry. Acho que ela me confundiu com outra pessoa, alguém ruim. Ela correu de mim, mas eu tenho quase certeza de que ela veio por aqui e eu estava procurando por ela quando ouvi você. Sherry acenou devagar, forçando para aceitar a ideia de que sua mãe vinha agindo estranho, estranho bastante para Claire suavizar. E você acha que ela veio para cá? Sherry finalmente perguntou. Não estou certa. Eu também achei um policial antes de ver sua mãe. Eu o conheci quando cheguei na cidade. Ele estava num dos túneis que passei depois que você desapareceu. Ele estava ferido. Ele não podia vir comigo. Então, depois que vi sua mãe, eu voltei para buscá-lo. Mas ele não estava mais lá. Morreu? Claire balançou a cabeça. Não. Foi embora. Então eu voltei e esse é o único caminho que sua mãe pode ter pego. Mas, como eu disse, não estou muito certa. Ela hesitou, olhando para Sherry pensativamente. A sua mãe já te falou algo sobre um vírus chamado G-Virus? G-Virus? Não, acho que não. Ela já te deu algo para segurar? Algum tubo de vidro ou algo assim? Sherry franziu de volta. Não, nada. Por quê? Claire se levantou, tocando e apertando o ombro de Sherry. Não é nada importante. Sherry estreitou os olhos e Claire sorriu de novo. É sério. Venha, vamos ver se descobrimos por onde sua mãe foi. Aposto como está procurando você. Sherry deixou Claire dar o caminho, imaginando por que de repente tinha certeza de que Claire não acreditava no que dizia, e imaginando por que não conseguia fazer mais perguntas. O elevador plataforma do galpão, com uma locomotiva em cima, estava onde Annette o tinha deixado. O tempo tinha apertado, mas ainda estava na frente dos espiões, de Ada e de sua amiguinha de roupas rasgadas. Dizendo mentiras como se o sofrimento de perder o William não fosse o bastante para elas. Ela tirou a chave de controle do bolso de seu rasgado avental de laboratório, apoiando-se nos controles, inserindo a chave e girando-a. Seus trêmulos dedos tocaram o botão de ativação e uma trilha de luzes apareceram no painel, bem claras apesar do brilho da lua cheia. Uma fresca brisa de outono soprou em seu corpo dolorido, um amigável vento que cheirava como fogo e doença. Como no dia das bruxas. Como fogueiras queimando a carne pestilenta das brincadeiras. Quatro barulhentas buzinas soaram no ar noturno, o pesado elevador dizendo que é hora de ir. Annette subiu os degraus para a locomotiva, incapaz de lembrar o que estava pensando. Ela estava cansada. Quanto tempo faz que não dorme? Ela também não se lembrava. Bati a cabeça, não foi? Ou apenas sonolência, pode ser. Seus machucados a tinham levado para delirantes lugares que nunca imaginou existir. Ela sabia o que fazer. O sistema de disparo à abertura do portão do trem subterrâneo se esconder nas sombras e esperar se curar. Mas o resto ficou tão estranho, como se tivesse tomado um remédio para pensar um pouco por vez. Estava quase acabado. Uma mágica e positiva frase que ainda podia ver, não importava o quanto cega tinha ficado. A caminho do galpão ela tossiu e tossiu, e depois vomitou de dor. Uma escuridão que quase permaneceu por tanto tempo que ela pensou ter perdido a visão. Está quase acabado. Agarrando o pensamento como um amor perdido, ela achou a maçaneta da porta metálica e entrou. O movimento e o som de movimento a engoliram enquanto se deitava no suave banco de metal e fechava os olhos. Alguns momentos para descansar e estaria tudo acabado. Annette afundou na escuridão. O suave rum dos motores levando-a para um profundo e distante sono. Ela estava descendo, seus músculos relaxados, suas dores e misérias perdendo a força. E por um bom tempo achou silêncio até que um grito terrível esfaqueou sua escuridão. Um berro de tal fúria e dor que falou para seu coração. E ela voltou à vida, ofegando e apavorada. E então percebeu o que a tinha tirado de seu sono. Foi William. Ele tinha voltado para casa. Ele a tinha seguido. E a Umbrella não terá nada porque seu marido tinha voltado para o raio da explosão. O grito soou de novo, desta vez ecoando por um dos vários túneis secretos do laboratório enquanto descia. Annette fechou os olhos novamente, o novo pensamento se juntando ao seu amor perdido, ambos juntos, a fazendo feliz. William voltou. Está quase acabado. O terceiro seguiu naturalmente, enquanto voltava para o silêncio, sabendo que terá de se levantar em breve. Quando a plataforma parar, ela levantará e estará pronta para a jornada final. A Umbrella sofrerá pelo que fez, e todos morrerão no final. Ela sorriu e dormiu, sonhando com William.